nas acessibilidades, por diversas vezes foi dito, várias vezes escrito e até publicitado chegou a ser em outdoors de campanha, que com eles o ICC, o IC6 seria uma prioridade. Depois destes 8 anos, o que é que nós dizemos? Dizemos que para nós não é uma prioridade, é uma necessidade. Só que entretanto, e por mais desmentidos, mesmo quixotescos, que o candidato do PS faça na Assembleia Municipal, nas redes sociais ou na comunicação social, a verdade nua e crua é que o Governo Socialista não incluiu no programa de investimentos públicos que propôs até o ano 2030. O que nós, desde já, veementemente condenamos.